الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. الشيخ رحمه الله neste capítulo, que é o capítulo sobre alguns tipos de feitiçaria, continua ainda a mencionar as várias outras formas em que se manifesta a feitiçaria. Vimos nas aulas anteriores de que a feitiçaria manifesta-se de várias formas e, como mencionei anteriormente, o seu hukm também varia de acordo com o tipo da feitiçaria. A feitiçaria não é semelhante no que diz respeito ao hukum. Vimos na aula anterior ou nas aulas anteriores que o hukum, para a pessoa que comete a feitiçaria ou pratica a feitiçaria, ser cortado a cabeça com espada, como vimos nas aulas anteriores, a partir dos sahabas, e que os sahabas fizeram isso, aplicaram essa pena para o feiticeiro. Portanto, essa é a pena para o feiticeiro, que chamamos de atenção mais uma vez, para o feiticeiro que a sua feitiçaria depende do auxílio dos jinn. Ele faz takarrub ila shayatin. Ele se aproxima dos jinn, sacrificando animais em nome dos jinn, que é shirk, fazer sujud, ou dentre outras imundícies que os jinns ordenam eles a fazer. Portanto, aquela feitiçaria que tem ligação com o jinn não é uma feitiçaria que ocorre senão com shirk. Toda feitiçaria que tem ligação com o jinn é uma feitiçaria que ocorre por via de shirk. Quer dizer que os jinn não prestam serviços, os seus serviços não prestam senão para aqueles que os adoram, aqueles que se submetem a eles. Daí aqui eles transportam a feitiçaria, ou se é para prejudicar alguém, eles vão prejudicar essa pessoa, que o feiticeiro quer que seja prejudicada. Portanto, esse é um tipo de feitiçaria, como se diz, entre aspas, a magia principal, ou a feitiçaria principal. E a feitiçaria, como disse, manifesta-se várias outras formas. O ilusionismo, como vimos, e outros estão no campo da feitiçaria, mas são mentirosos ou aldrabões. E o hukum para os feiticeiros principais, aqueles que usam o jinn, não é o mesmo com o hukum daqueles que estão metidos no círculo da feitiçaria, mas não tem contacto direto com os jinn. Portanto, é importante chamar a atenção a esse ponto, de que o hukum da feitiçaria que vimos anteriormente não se aplica em todos os casos. Cada caso é um caso. E também a feitiçaria manifesta-se de várias formas. E vamos ver aqui a seguir uma das formas da feitiçaria que muitos de nós pode ser que nunca prestou atenção de que isso é feitiçaria. Quando se diz feitiçaria, não podemos olhar somente a primeira parte da feitiçaria que vimos, que é a parte que inclui o shirk. Existe a parte da feitiçaria que não inclui o shirk, que é submeter-se ao jinn. Outros praticam feitiçaria fazendo atos que é pecado, mas não chega ao ponto de chegar ao shirk. O Sheikh Rahimahullah disse em seguida, وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العدو هي النميمة القالة بين الناس. الشيخ رحمه الله سجد منسيونا أمنا الرسام a partir de عبد الله بن مسعود رضي الله عنه onde ele diz que o profeta صلى الله عليه وسلم disse ألا هل أنبئكم ما العدو. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse aos seus companheiros, como uma forma de yani pergunta, yani estava a ensinar a eles de uma forma de, yani, com base em perguntas e respostas, disse para eles: vocês conhecem, ou será que, yani, posso vos dizer o que é alado? Ou vocês conhecem o que é alado? E a palavra alado na língua árabe tem, yani, vários significados, dentre eles significa mentira, também significa feitiçaria e também significa calúnia e difamação. E aqui, nesse contexto, nessa narração, o seu significado volta para o termo feitiçaria. Yani, alado tem vários significados. Essa palavra do Profeta sallallahu alaihi wasallam, alado, querem que vos informe o que é alado, ou vocês conhecem o que é alado? Portanto, vocês conhecem o que é a feitiçaria? Eles, yani, os sahabas, ou o profeta sallallahu alaihi wasallam, em seguida, respondeu a essa própria pergunta que ele fez. É uma forma de ensinamento, é ensinamento por via de perguntas e respostas. Disse: hiya an-namimatu al-qalatu bayna an-nas. Yani, essa palavra, yani, essa, yani, feitiçaria que eu aqui vos questiono, ela é a namima. E a namima é a calúnia. Calúnia, difamação. E a calúnia, ou a namima, é a pessoa transportar palavras de uma pessoa para outra pessoa com o objetivo de criar ou cortar os laços entre essas duas pessoas. E isso, na sallallahu alaihi wasallam, é o que mas existe nos dias de hoje, até com pessoas que aparentemente, yani, se dizem estar apegados à Sunna ou seguirem a metodologia dos Salaf. Existem pessoas que fazem isso. Yani, o seu tempo, o seu dia a dia é transportar palavras de fulano para outro fulano como uma forma de criar, yani, criar confusão entre as pessoas. Portanto, o Profeta sallallahu alaihi wasallam, nessa narração, considerou isso como sendo feitiçaria. Considerou isso como sendo feitiçaria. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando disse al-qalatu bayna an-nas, yani, é o que as pessoas hoje fazem constantemente, yani, fofoca. Como dizem, yani, fofoca. Falam, falam, falam entre as pessoas, carregam: o fulano disse isso, fulano disse aquilo, fulano disse isso. Às vezes pode ser que o fulano disse tais palavras, mas ele traz de uma forma, yani, para causar divergência ou para causar problema entre as pessoas. Pode ser que o fulano disse isso num contexto e ele traz num contexto diferente as mesmas palavras para causar desavença entre as pessoas. Ou, por vezes, até mentir. Outros dizem que fulano disse isso sobre ti, vão para o fulano A, dizem: o fulano B disse tal e tal coisa sobre ti. Depois volta para esse fulano mesmo, o outro, e diz que fulano B disse que tal e tal coisa sobre ti. Yani, só para causar desavença entre as pessoas. E isso é um grande pecado e faz parte dos pecados maiores, yani, namima. E o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, ainda que essa pessoa que faz isso será castigado ainda na sepultura, como vem numa narração, yani, conhecida, no, yani, os sábios mencionam no Kitab al-Tahara, sobre as duas pessoas que o profeta sallallahu alaihi wasallam passou por suas sepulturas, encontrou, yani, ouviu eles sendo castigados. Dentre eles, era um que passava, yani, a fazer namima, passava o seu tempo, yani, na calúnia, transportar a palavra de pessoas para uns, para os outros, para procurar, yani, causar inimizade entre as pessoas. E nasallahu alaihi wasallam, como disse, isso é algo que, yani, faz parte do dia a dia de muitas pessoas. Nasallahu alaihi wasallam, yani, algumas pessoas, o seu dia a dia é baseado nisso, transportar a palavra de um lado para outro. Até outros, nasallahu alaihi wasallam, yani, são capazes de a tua palavra, Yani, você falou uma sentença e ele corta, yani, começa a cortar as palavras da sua sentença e cria uma outra frase com as suas próprias palavras e vai dizer que fulano disse isso. Vai para outra pessoa e diz, veja a palavra dele, disse isso. Ou às vezes traz uma. A pessoa falou, por exemplo, um parágrafo e ele vai até uma vírgula. Pois até essa vírgula, o sentido da palavra pode ser manipulado. E é isso que as pessoas fazem, manipulação de palavras, para irem de acordo com os seus hawa, com os seus caprichos. E tudo isso, nessa Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja disso, são coisas que o muçulmano deveria se distanciar bastante, pois é um pecado maior. E o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção sobre o castigo que a pessoa terá, que a pessoa que faz isso ainda na sepultura. E o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui considerou a namima como sendo uma das formas da feitiçaria. Daí que os sábios disseram que a namima, a calúnia, é uma das formas da feitiçaria. É uma das formas em que a feitiçaria se manifesta. Alguém pode questionar, o que que a namima tem a ver com feitiçaria? Quando você olha a namima, aquele que vem para fulano diz, oh, fulano disse isso sobre ti. Depois volta para fulano, o primeiro diz, oh, fulano disse isso sobre ti, para causar confusão entre eles. Isso é a mesma coisa que os feiticeiros fazem. Fazem feitiçaria para separar entre homem e mulher, o marido e mulher, para causar, separar famílias, causar problemas nas famílias. Os feiticeiros fazem isso, fazem feitiçaria para você. Você pode ser que gostava da sua esposa para deixar de gostar da sua esposa. E o caluniador, a pessoa, o namam, a pessoa que faz, vive de namima, faz isso mesmo. Até pode ir entre casais, ir para o marido dizer que, oh, eu vi a tua esposa, com fulano de fulano, fulano, fulano, e vai para a esposa dele, até pode dizer que, oh, eu vi o seu marido com uma fulana de tal. Ou pode ir, mencionar palavras, vai para o marido, diz que, começa a mencionar mais qualidade da sua esposa, e vai para a sua esposa, vai mencionar mais qualidades, que ela inventou sobre o marido, só para separar entre eles. Isso é algo que acontece nos dias, no dia a dia. Portanto, essa é a ligação entre a namima e a feitiçaria. Pois os mesmos danos que você encontra na namima, encontra na feitiçaria também. Daí que os sábios disseram que An-namam yufsidu fi sa'a ma la yufsiduhu as-sahiru fi sana. Os sábios disseram que o namam, o caluniador, o difamador, o fofoqueiro, seja qual for o nome que for dado, o seu dano numa hora, o feiticeiro não consegue fazer esse dano num ano. Quer dizer que ele, numa hora, é capaz de causar e fazer estragos que o feiticeiro não faz num ano inteiro. Quer dizer que ele, numa única hora, é capaz de fazer estragos, causar danos e prejuízos que o feiticeiro não consegue fazer, no ano inteiro. Portanto, esse é um exemplo que os sábios dão para chamar a atenção à severidade dessa ação. Se a namima causa estragos numa hora mais do que o feiticeiro faz num ano, então isso é sinal de que o namam é mais mufsid, é mais causador de prejuízos e danos do que o próprio feiticeiro. Nasallallahu alaihi wa sallam. Portanto, o muçulmano deve se abster desses atos e pedir a Allah subhanahu wa ta'ala proteção de não cair nesses atos. Pois, nos dias de hoje, a namima é como se fosse algo normal. Passou a ser algo normal, faz parte das conversas das pessoas. As pessoas não conseguem conversar sem fazer namima. Fulano fez isso, fulano tem isso, fulano, fulano, fulano, fulano, fulano. nessa lenda. Hoje, os problemas que existem nos dias de hoje entre irmãos que estão no mesmo manhaj, até esses problemas vão até aos mashaykhs. As pessoas que vivem dessas coisas conseguem colocar até os sábios a divergir entre eles, causar inimizade entre os sábios, por causa dessas coisas mesmo. E aí vem, corta a palavra do sábio fulano, e aí modifica, nessa Allah, afia wa salama. E você, quando reflete no feiticeiro, você vê que esse é pior do que feiticeiro mesmo. Alguém que consegue destruir irmãos que estão apegados à mesma crença, e você vem destruir eles com namima, fala coisa aqui, fala coisa ali, vai, acrescenta, diminui. O feiticeiro não é capaz de causar separação entre muçulmanos que estão apegados à mesma crença, da forma como o Namam faz. Portanto, não há dúvida da severidade desse ato, sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam chamou a atenção aqui de que a namima é uma das formas nas quais se manifesta a feitiçaria. Quer dizer que a namima faz parte da feitiçaria. Faz parte da feitiçaria. E pior ainda, os seus danos são piores do que a feitiçaria. Nasrullah, alaihi wa sallam. Em seguida, o Sheikh Rahimahullah encerra este capítulo com uma outra narração. Diz Rahimahullah: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. Em seguida, o Imam al-Mujaddid, rahimahullah, encerra esse capítulo sobre algumas formas de feitiçaria, com um tipo de feitiçaria que talvez muitos de nós não imagina isso ser parte da feitiçaria, que é al-bayan, que é a eloquência nas palavras, entre aspas, falar bem, como dizem, falar bem. O Sheikh Rahimahullah mencionou essa narração a partir de Ibn Umar, radiallahu anhuma, onde ele disse que o mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, disse: Inna min al-bayani lasihra. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse: por certo, a eloquência faz parte da feitiçaria. A eloquência faz parte da feitiçaria. Isso quer dizer que a eloquência tem características da feitiçaria. O seu efeito no coração assemelha-se ao efeito da feitiçaria. Nós vimos anteriormente a definição da feitiçaria, em termos linguísticos, de que é algo que entra no coração de forma invisível e causa efeitos. يحرك القلب move o coração, faz você se direcionar a algo ou acreditar a algo e coisas dessa natureza. Portanto, a feitiçaria ou a eloquência se assemelha à feitiçaria também. Alguém pode questionar, como é que isso, como é que a eloquência se assemelha à feitiçaria? A resposta para isso é que a feitiçaria, a gente viu que entra no coração e a pessoa passa, por exemplo, a gostar de algo que nem gostava. Entrou algo no seu coração de forma invisível. E também aqueles que, por exemplo, que fazem magia aqui na nossa frente, aos nossos olhares, ele está a fazer algo, aquilo está a acontecer, mas na verdade, por exemplo, o ilusionismo, ele cria uma ilusão de que ele está a entrar, por exemplo, na boca do crocodilo, ou colocou a sua cabeça dentro do crocodilo ou do leão, e você vê isso, enquanto na verdade ele nem está entrando, nem fez nada disso, mas sim causou uma ilusão. É um efeito da feitiçaria. E a pessoa que tem eloquência tem essas características também. Quer dizer que ele pode transformar a falsidade em verdade devido a sua eloquência nas palavras. Ele fala bem, como dizem. Palavras doces, usa dicionário, palavras do dicionário que as pessoas não estão habituadas, usa, constrói as suas frases de forma inteligente, de modo que as pessoas ficam, todos admiradas. E ele traz a verdade, ou traz a falsidade, como se fosse a verdade. E isso, da forma como ele traz isso, a falsidade, as pessoas não percebem que é falsidade. Não percebem que é falsidade. Depois ele pintou isso com a sua eloquência. Formulou as palavras de uma determinada forma. Usou palavras as pessoas não estão habituadas. Usou regras da língua que as pessoas nem estão habituadas. As pessoas estão habituadas a falar uma língua de forma normal. E ele vê como a forma que as pessoas não estão habituadas, isso causa admiração nas pessoas, as pessoas ficam admiradas normalmente com isso. Tanto essa é a semelhança entre a eloquência e a feitiçaria. Quer dizer que a pessoa que tem eloquência é capaz de te fazer acreditar algo que você não deveria acreditar. É capaz de te fazer você seguir algo que você não deveria seguir, mas você seguiu só devido à eloquência dele. Daí que os Ahlul Ahwa wal Bid'ah, aqueles que são seguidores dos caprichos e seus desejos, e também os seguidores das inovações, alguns deles, quando viram que a sua Bid'ah, a sua inovação, não é possível ser aceite pelas pessoas, pois as pessoas sabem que isso é inovação. Então, o que é que eles veem? Vêm com discursos eloquentes. É daí que os Ahlul Bid'ah, a maior parte deles aposta nisso. E ele investe na eloquência. Pois ele sabe que a sua inovação não será aceita senão por via da eloquência. Daí que você vai ver os Ahlul Bid'ah dão bastante importância à gramática, al-balagha, formular palavras de uma forma que as pessoas ficam admiradas. Até você encontra alguns awam, alguns leigos, que correm para ir ouvir fulano, não porque o fulano tem conhecimento, mas devido ao seu discurso eloquente. Como dizem alguns dos nossos irmãos em Moçambique, alguns que são chamados de intelectuais. Quando você olha esses que são chamados de intelectuais, jahil, nasallallahu alaihi wasallam, ignorante. Como se diz, ignorante ao quadrado, mas vem fala um português, como se diz, afinado, e as pessoas, como não estão habituadas a isso, ficam a pensar de que essa pessoa não é possível ele falar um português dessa forma ou formular palavras dessa forma senão com conhecimento. Quer dizer que eles julgam essa pessoa com base na sua eloquência. Vê que a forma que ele fala não é possível ser ignorante. Esse é o princípio que eles colocam na sua cabeça. A forma como esse indivíduo fala, formula as palavras, isso não é possível vir de uma pessoa ignorante. Pois acham que isso, por si só, é um conhecimento que é reconhecido e que mostra que a pessoa tem bastante conhecimento. Enquanto não é algo. Dessa natureza, Então, as pessoas são ignorantes, não conhecem o miyar, não conhecem a balança para distinguir o sábio do ignorante. A sua balança é essa eloquência que eles viram. Tudo aquilo que eles não estão habituados os admira. Daí que, quando alguém fala de uma forma diferente e usa gramática de uma forma diferente de que eles estão habituados, isso causa, as pessoas ficam admiradas, daí que começam a voltar a esse tipo de pessoas. Tanto daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou a eloquência de feitiçaria. A eloquência por si só não é algo reprovável. As pessoas não podem entender-nos de forma errada quando a gente critica por um lado a eloquência. Criticamos a eloquência que leva a pessoa a tapar a falsidade para trazer isso como se fosse a verdade. E também isso acontece com as pessoas, algumas pessoas que sabem que estão errados, mas não querem reconhecer o seu erro. E ele começa a trazer a eloquência para mostrar que o seu oponente, para rebaixar o seu oponente e para no olhar das pessoas parecer de que a verdade está com ele. Isso é algo que acontece nessa luna da Fiamma Sanella. Daí que você, quando olha a biografia de muitos dos Ahlul Bidah, principalmente dos Mu'tazila, vai encontrar eles que eram, davam importância ao Nahu ou ao Balagha para transmitirem a sua vida. Quer dizer que eles não viam a forma de transmitir a sua vida senão por via da eloquência. Daí que você, quando vê a história deles, a biografia deles, vê que ele era especialista na língua árabe, principalmente na área de eloquência, al-balagha. Tudo isso para usar esses meios para transmitir a sua inovação. Portanto, devemos saber diferenciar esses dois princípios. E também, Allah subhanahu wa ta'ala ma khatabana bil-balagha. Quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não colocou taklife, obrigação, na balagha. Não há dúvida de que a pessoa que transmite a verdade, se tiver isso irá de fortificar ainda mais o seu chamamento, mas não quer dizer que é uma condição, é algo que devemos nos ocupar com ele e procurar de forma assídua. Se a pessoa tiver isso, alhamdulillah. Se não tiver, não é madarra. Portanto, devemos saber balancear as coisas. Por um lado, a eloquência é reprovável, por isso que a gente falou, por esse motivo de usar essa eloquência para se defender, com a falsidade que a pessoa tem, ou a pessoa está errada, mas não quer reconhecer o seu erro, e usa a eloquência para, que as pessoas pensam de que ele está correto. Tanto esse tipo de casos, não há dúvida de que era provável, mas se a pessoa tiver esse conhecimento e usar isso para chamar as pessoas para o caminho correto, então não há dúvida de que é algo benéfico. E mais uma vez, não é algo que as pessoas devem se preocupar, as pessoas devem se preocupar com várias outras coisas na religião e não focar nisso. E a gente vê por um lado. Não há equilíbrio em alguns irmãos. Ou se mergulham nisso bastante, ou se abstêm disso e não querem saber disso como se fosse algo reprovável 100%. É reprovável por aquilo que a gente mencionou. Por um lado, se a pessoa tiver também, não é. Existem vários sábios que transmitiram o Din, não eram conhecidos por serem eloquentes nas palavras. Portanto, essa é a ligação entre a eloquência com a feitiçaria. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção a isso, de que a eloquência, quando for usada de forma errada, então torna-se numa das ramificações da feitiçaria. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.